Just confirm, clear to land, runway 10. And runway 10, Ocean 6200. Clear to land, runway 10. Ocean 6200. Prossiga. Gente, está autorizada, pode fechar livre. Até a ponte zero, rumo 88. Da Lima Tech, na zero. A 3604, 2010, o ajuste no 013, reporte estabilidade na guerra. 2010, no 013, reporte de estabilidade, 3604. Gente, no corte, frequência livre. Oceana 6200, on the ground, jet 02, leaving to the right, ground 121, decimal 9. 121, decimal 9. Oceana 6200. Cidade a critério, 3804. Ground American, 23, where are we? Wait a minute, a moment. You have the following vehicle in front of you inside? No, he left, he's gone. Roger, because the vehicle must be in front of you to follow you until they be in gate 06. Then you'll be cleared to make your taxi with your own responsibility. Yes, we're right in front of gate 06. We already turned the engines and we've already gone to our left. Wait only a moment. Because I need to contact the vehicle. Salvador ground today, UCNN 6200, runway package, join now, taxiway Alpha. Roger, taxi in front, via taxiway Alpha, call me before Juliet. Alpha, taxiway, we'll call you before Juliet, UCNN 6200. Salvador, go 1-7-7-7, push back for momentum, 0-5. 1-9-8, rumbo 88. Aguarde autorização. Aguardando. Salvador, rumbo 88, decolado, pista no zero, perfeito, saída lotar. Rumba 88, subiu, mantenha o 090 lotar vigilante. Rumba 88, centro da vigilância, manterá o nível, subirá para o nível 090. A 3895, Recife, em 1251, alterna 1-3325. 3325, secundário, pode controlar a primária, senhor? 261? 1251, primária, secundária, 1-3325. Recife, obrigado. That's right, the vehicle is in front of you, following it. Okay. Approaching Juliet, Russian Air 6200. Maintain position. Maintain position. 6200. Outra 360, quanto vai ser se está com a sua 050 para dar uma pequena afirmação? Reporte estabilizado, 3604. Passará. Controle 3804, confirma a proa 3804. 041. Copiado, desça para 3.000 pés na 3804, reporte ao final de dia. Para 3.000, reporta aí na 3804. Confirma 1 para Ocean 6200. Gate 02, April 1. April 1, gate 02. American Airlines 283, contact tower 118.95. Bye bye. 1777, assim que o Airbus 320 da Oceanair passar a sua cauda, coordene com a equipe de solo e me chame pronto pro táxi. Para a passagem do Oceanair para utilizar, chama o táxi da 1777. 3804, tem condições de interceptar na controla? 3804, afirmativo. Desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 3804, desça 2.000, reportarei. 10, wind 090 degrees, 15 knots. One cleared and for departure on runway 10, American 23. Via Whisky 1 no India Lima Hotel. Após 065 para pouso visual em Ilhéus. Decola da pista 190, curva direita. A saída da El. Após direto para interceptar a Whisky 1. Controle 1.9.8, torre 1.8.95, transponda 5454. Autorização Ilhéus, nível 120. Na Whisky 1 após Ilhéus. Decola da aviança, curva direita, da El após interceptando a Whisky 1. Controle 198, transponda 5454. Correto, chame pronto funcionamento. Adiante. Seria possível efetuar a saída coral? Vou coordenar aqui com o controle, mas a princípio eu afirmo. Salvador, muito bom dia, Delta 3604, final da 10. Bom dia, Delta 3604, continua a aproximação, reporte baixado travado, Senegal 10, 14. Botará 3604. Senegal 10, 13. 10, 13. American Airlines 238, Airborne 8210, contact now Salvador Approach Control, frequency 119.8. Switching 119.8, American 238, Moshi. Departure American 238, climbing out of 2000 for level 360. American Line 238, climbing mountain 360, performing Momo departure. Okay, left turn, Momo departure, climbing 360, American 238. 38804, vamos tráfego da companhia à frente, posição de 12 horas, 5 milhas com 150 graus, sugiro redução para o Luciano, está 3804. Torre 1895, 3804, bom povo. Está 3804, está reduzindo, chamando torre. Na 3804, complete a aproximação, torre 1895, bom povo. 2895, até logo. Uma 20, chame o centro Recife em 12685, alternativa 12545. Caso negativo, retorna para a frequência de Salvador. Recife 12685, alterna 12545, Salvador 0. Bom dia, ILS da 10. 3804, número 2 na aproximação, o tráfego que precede é um Airbus da companhia, uma milha do externo. Correção, uma milha da pista, o QNH marca 10113, reporte baixado e travado. 3804, está baixado e travado. 2 Amador, bom dia, agora 1777, não pode parar, dono 0, pronto, visual, comprar a frente não. Gente, mantenha a posição, 1777, bom dia. Bom dia. Agora 2476, boa tarde. Bom dia, 4076, desce para o nível 050 na proa de Itape. 050 na proa de Itape, 4076. Mr. Livre, inicie para o de onde aproxima essa perdida. A 3804, reportarei. 3604, no solo, zona 4, agilize liberação da pista, estamos solo em 121, decimal 9. Olá pessoal, comandante falando, sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Gutierrez, ao lado o copiloto Rodrigo Barros e junto com a nossa excelente tripulação de comissários, damos boas-vindas em nome da Azul. Esse voo para Ilhéu e após Campinas. Temperatura até Ilhéu. O tempo é bom em Ilhéu. Temperatura de 28 graus. Estando em Campinas, o tempo está encoberto, uma leve chuva, temperatura de 22 graus Celsius. Já vamos iniciar o nosso procedimento de partida. Desejo a todos um excelente voo e agradeço pela preferência da sua atenção. Muito obrigado. Obrigado, capitão. Bela. Do Salvador também desejo um ótimo voo. Bom voo para Campinas, hein? Salvador, 3604, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 804, Solo 05, direita, Solo 121, decimal 9. 219, boa. America 238, call now Recife. 12685 is unable, 12545. Okay, 12685 unable, 12545, American 238. Bom dia. Good day. Fala Salvador, muito bom dia, tá? 3804, livrando. Bem-vindo, 3804, bom dia, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, tá? 3804. Zona 777, decolada Zona 7, controle 119, decimal 8. 19-8, obrigado, Zona 777. Zona 777, decolada 6-4. 6-4-0, da Elvis, 9. O push back e acionamento azul 4-4-6, essa posição 1. Em Recife, em 12685, alterna 12545. Caso negativo, retorna para a frequência de Salvador. 18, chamando Recife, em 12685, alternando 12545. Caso negativo, volta para a frequência. Obrigado, 18. Zona 777, vou direto da El. Da El, Zona 777. Azul 4076, desça para 2, meu pés, com ajuste 1013, não há tráfego, corrigindo. Reporte estabilizado na LS. 2, meu pés, 1013, chamada estado de sal, 4076. Juliette Cabequilo, com atraso para reportar. Livre lançamento, reporte para a descida. Trato. Tá pronto para a descida. Aposto 2.500, Juliette Cabequilo. frequência até o regresso. Da rodatória, Bravo, beleza. Autorizado táxi em frente, ponto de espera, pista 90. Repita os dados. 86 pessoas, 3 horas de economia, alterna Nova Dança. Ciente, livre táxi, transferência. Ono 777, Recife em 1251, alterna 13325. Recife 1251, alterna 13325, agora 777. Do 4463, autorizado a linha de decolagem 10, vento 1, 00 graus, 059. Tá, eu vou do 4463. Azul 4463, copia a torre. Eu poderia informar qual frequência da torre está operando? A torre opera em 118.95. Boa tarde, autorizado a linha aérea de colapso 10, vento 1, 00 graus, 159. Mude o trem, responde para 0260, azul 4463. Autorizado, no IRS, azul 4076. 4076, complete aproximação, torre 1895. 1895, por favor. Maré Azul 4076. A 076, chame torre 1895. 076, continua aproximação, guarda pista livre, quem negar 1013, reporte, baixado e travado. Chamará, baixar o Drago 4076. Quando 754, desça para o 050, chegar na marca. 050, na marca. Controle agora em 1-1-9-3-1-8. Controle de 98, boa tarde. Tchau, Drau Azul 4076. Do 4076, 1-0-9-0 graus, 1-5-9, livre pouso, bicho no 0. Eu pouso, bicho no 0-4076. 4-4-6-3, subir mantenha, 1-2-0, saída coral. 1-2-0, coral, 4-4-6-3.